Salve, salve pessoal, aqui quem vos fala é Luiz Lanzoni, só que hoje não é nem The Ultimate Awesome, nem WCCast. Hoje trago para vocês um novo quadro do Wrestler Center, o Fim de Papo. No Fim de Papo, eu e alguns convidados iremos falar sobre o pay-per-view que acabou de ocorrer e eu vou tentar postar até as 6 horas da manhã para você ter um conteúdo bem legal. Pra saber o que aconteceu no pay-per-view, você que não assistiu, você que assistiu saber o que a gente pensa, tudo e tal. É mais ou menos assim, é um terceiro tempo da luta livre. Bom, nessa edição eu trago Yuki Fan Boyaka, firmeza Boyaka. Salve galera, mais uma vez aí com vocês. Pessoal aqui, a gente acordado 15 para as 3 da manhã pra trazer tudo de melhor aí pro pessoal que nos ouve. E também nessa edição, trago o Lucas Godoy, que já tá virando figurinha carimbada aqui nas minhas colunas, que já participou, se não me engano, é a terceira vez que participa, né, Godoy? Aí macacado que tá ouvindo e eu tô virando figurinha carimbada e estão começando a me irritar me chamando de traveco. Porra, ele entendeu a piadinha. Aí eu prometi uma coisa no Get Red Rumble e vou ter que falar. Chiclete, viu? Falo de jeito homem, não falo. Tá. Eu também pensei. Eu posso também falar chiclete do jeito macho? Fala. Goma de mascar. Boa, Mr. Boyaka. Boa. Bom, mas vamos parar de papo, então vamos falar. Senhor Corbari, você perdeu a aposta. E vai ter que cantar restart no próximo. Não, ainda não tá. Vamos esperar o Gustavo confirmar, né? Corbari é meio disco, eu tô pensando, eu acho que ele cantar AMCA ficaria melhor. É, mas a gente vai decidir ainda o que o Fábio Corbari vai cantar. Eu acho que ele vai cantar o hino do Mazembe, mas tudo bem. Bom, vamos ficar de conversa, vamos logo pro quadro. Nada mais era que falar do pay-per-view que acabou de acontecer. E o pay-per-view que acabou de acontecer foi o WWE TLC, Kit, TI Table Brothers e Chairs, que tinha essas três armas que, como gimmick match desse pay-per-view. Bom, a primeira match foi uma valendo Intercontinental Championship. Foi uma Triple Threat Ladder match entre Dolph Ziggler, Jack Swagger e Kofi Kingston. Bom, eu já vou começar dando uma opinião. Eu achei que foi uma luta muito boa. Só que a WWE cagou no final. E aí, Godoy, o que você achou? Eu gostei. A luta foi muito legal, assim. Eu gostei bastante da luta. E eu acho que o final não foi tão cagado, assim. Foi um jeito bem rio mesmo de ganhar. Não achei tão cagado. E aí, Boia, o que você achou? A luta em si, né? Ela poderia ter sido um pouquinho mais longa, né? Tanto é que pay-per-view teve 7 lutas e as 4 primeiras acabaram em menos de 1h30 do pay-per-view, né? Essa aí era uma das lutas que podia ter sido um pouquinho mais longa, né? Um pouquinho mais trabalhada. Foi certamente prejudicada pela contusão do Swagger, que eu acredito que foi real. Sim. E o final, achei que zoaram um pouco no final. Mas foi uma boa maneira pro Ziggler reter seu título. E só lembrar o pessoal aí que nesse quadro a gente só vai comentar o pay-per-view. Analisar, ver o que pode acontecer depois, ver e tal. Aí vai ser no podcast, na próxima edição. Então podem ficar felizes que não vai ter teoria da conspiração. Mas vamos logo para a segunda luta, que eu tenho que editar essa bagaça antes. Foi uma Tag Team Tables Match entre Lei Cool e Natalya Beth Phoenix. Na minha opinião, foi o momento feio do ano final dessa luta. E aí, Boeira, o que você achou? Cara, não é que eu gostei da luta. Tipo, eu achei que pro nível diva da WWE foi uma puta de uma luta. Não, eu também concordo com você, mas o final foi muito feio. O final eu também gostei, porque acho que ia ser uma bosta o final. Daí ainda bem que a mesa não quebrou, que daí a Natália teve que improvisar aquele splash que foi bonito de se ver. Há tempos eu não vi um daquele. Ainda mais feito por uma mulher. Essa parte concorda com você. Diego, o que você achou? Ah, a luta foi boa e eu acho que eu gostei do final também, mas só que... Usou uma mesa normal, em vez daquela viadeza da mesinha rosa com a carinha da Neku e da Leila. É. Seria tão mais normal. E a terceira uma, outra terceira luta, valendo WWE Tag Team Championship Match, uma luta que foi a única luta do PPV, que não teve estipulação de Dog Table ou de Riders ou Chairs ou Tables Riders Chairs Match, porque foi uma luta que foi introduzida sem ninguém saber. Sentindo o Mario Vladimir Kozlov, Keteiro, antes de Josh Gable e Hate Slater, representantes da NEX. O que você achou, Boeta? A luta em si, puta meu, foi 6 estrelas, não brincadeira. Acho que não merece avaliação. Foi uma bosta. Porém, na luta eu vi que o Santino e o Kozlov podem, sei lá, a longo prazo, formar até uma boa... Tipo, se não tivesse esse lado cômico, poderia ser uma boa tag, mas o negócio estraga. Porque o Santino e o Kozlov sabem lutar. O que eu acho? O Santino, ele sabe lutar pra caramba. Eu acho que o WWE, tudo bem, o cara tem um grande ponto dele, que é o humor. Só que usa esse humor, só que deixa ele apresentar o wrestling que ele tem. Esse cara luta muito. E aí, Godoy, o que, que você pensa? Assim, voltando esse negócio do Santino, o que seria o Santino apresentando o wrestling que ele tem? O Eric Young na TNA. Ele faz comédia, o Young, mas só que nem por isso ele deixa de dar super drop kick e lutar bem. Aí a luta em si foi bem fraquinha, eu achei. Eu não prestei muita atenção porque a divisão de tag da WWE não presta mesmo, né? Mas só que o final que ele cobra, que é o finish mais ridículo da história. E o cara também, né? O aquele cara é ridículo, né? O cara pegou o pé do... foi por desqualificação, porque o cara pegou no pé do Santino e teve que rolar tipo umas 15 vezes pra sair do ringue. Demorou pra cacete, daí o juiz deu DQ, daí foi a putaria toda depois da luta, né? Aí o Wade Barrett foi lá e estuprou o Santino e o Kozlov pra mostrar pro Sina que não ia que estuprar o Sina também no fim, né? Não aconteceu nada de interessante. Bom, agora vamos para a quarta luta do pay-per-view, que foi uma ladder match valendo o number one contender ao WWE Champions, que na minha opinião foi a luta da noite. John Morrison vs Sheamus. E aí, Boyaka, o que você achou? Cara, foi simplesmente foda, mano. O Sheamus, eu passei a vê-lo com outros olhos, tipo, ele, de um senso pra cá, ele vem me agradando, assim, no ringue. Ele tá fazendo um ótimo papel pra mim. E o Morrison, que há tempos vem fazendo por merecer, né, ganhar esse contender. E a luta em si foi foda, velho. Tipo, você não sabia. Era uma luta boa pra mim, aquela que você não sabe quem vai ganhar. Além de ser boa no ringue, você fica meio curioso pra saber quem vai ganhar. Não é aquela tipo, não é nada previsível. Isso tem que ter numa luta boa. E teve nessa luta. Foi foda, foi foda. E aí, Godoy, o que você achou? Ah, eu também achei que ela foi muito foda. Assim, o Morrison deu cada spot maluco, ele colocando o pé na corda e voltando com a leve, dando um chute no Sheamus, que foi aquela última, ele jogando o Sheamus na leather. Foi bem legal a luta, assim. E O Shimizu eu sempre achei que lutou muito, que ele tá bem, dependendo de quem colocar contra ele. Mas sim, vamos ver se nessa field com o Mitsuki ele vai ter agora e vai conseguir apresentar a Mitsuki dele, né? Se apresentar, acho que... E eu acho que os dois vão lutar na WrestleMania, mas só que sem o título em jogo. No midcard da WrestleMania não vai ter Money in the Bank, né? Então aí vai ter bastante lutinho de midcard. Eu acho que ela vai ser a principal do midcard. E rapidinho, falando em Money in the Bank, eu acho que o que faltou pra primeira luta ser foda foi o Shelton Benjamin ali naquela luta. Se ele tivesse naquela primeira luta, ia ser a luta do pay-per-view, com certeza. Eu, sabe aquela primeira luta? Sabe quem que eu achei falta? Mas quem tá na empresa? Caval. Caval. É, que podia estar na luta, né? Ah, então. Tava até tendo um papo, eu falar mesmo, eu tava assistindo um fórum estrangeiro, e o pessoal tava falando que a luta poderia se transformar num Fatal 4-Way e Other Match. Eu acho que eles não quiseram fazer isso pra não ficar repetitivo, né? Já que ia ter outra Fatal 4-Way e Ladder Match também, né? Sim. Aí então o que, que o pessoal fez? Decidiu fazer. Pelo que parece. Dando o título ao Dolph. Ah, isso daí já é papo aquece, desculpa pessoal. Mas não vou falar agora. Bom, a quinta luta foi valendo WWE Championship. Uma Tables Match entre Miz e Randy Orton. Onde o Temiz mostrou que é awesome, que é rio de verdade e ganhou de uma maneira muito legal. A primeira vez que ele ganhou, então, foi bem de rio, só que aí o juiz percebeu. Aí foi na segunda também, foi bem rio. E aí, Boia, o que você achou? Deixa o Godoy começar agora. Pode ser, Godoy. Ah, a luta foi legalzinha assim, mas só que o final foi muito legal. Eu fiquei perguntando no último podcast como é que o Miz ia vencer, e eu imaginei o final verdadeiro, que seria o Riddle derrubando o Orton numa cagada. Mas só que eu não imaginei o Miz colocando o Orton em cima da mesa e falando que tinha quebrado ele. Foi muito bem feita aquela, eu achei que tinha que ter acabado naquela, mas só que não quiseram acabar. O outro jeito também foi legalzinho, mas só que aquele primeiro jeito foi muito de guerreiro, foi foda o primeiro jeito. É, boa. Tipo, eu... É, foi, pra mim foi o divisor de águas, essa luta do Demis. Acho que foi... Ela representou o jeito como vai ser o reinado dele. E, tipo, com relação ao primeiro final, eu particularmente, não é que eu não gostei, tipo, foi genial porque mostrou o jeito que ele vai ser heel, né? Esse tipo, vai ser o estilo Edge, né? Ultimate Opportunist. Mas, assim, eu fiquei pensando o que aconteceu. Porra, vai passar o replay depois, o juiz vai ver, o que ele vai fazer? Tipo, e foi o que aconteceu, o juiz viu. E tipo, eu comecei a dar muita risada, porque tipo, eu pensei realmente o que aconteceu, o juiz vai ver e aí ele catou e voltou, meu. Eu comecei a dar muita risada aqui, que foi exatamente o que eu tinha previsto. Daí ele catou lá e tal, jogou o relay no Orton, ele caiu na mesa, daí sei lá. Acho que ele pegou o título, não lembro. Ficou meio confuso, o pessoal da mesa lá de comentários ficou: ih, de novo não, né? Não sei o que, tal. Daí tocou o sino, deu a... Porra, acaba logo essa bosta, né? E a luta em si também foi assistível, eu diria. Foi um primor de técnica, mas foi assistível. Sim. Bom, vamos agora para a sexta luta, que foi, na minha opinião, a cagada da noite. Porra, como que é o nome do pay-per-view? TLC, Tables, Ladders and Chairs Match. A WWE me faz um monte de Ladder Match, me faz uma Chairs Match, me faz duas Tables Match, e a luta que vai juntar três tem que ser um main event, porra. Os filhos da puta me colocam de um cima no main event e me colocam assista a luta, a Valendo War Heavyweight Champion, a Fatal 4-8, que é isso que mede. Fiquei em Ed, sem despego e abraço da vida, que acabou com o Ed ganhando. E aí, Godoy, o que você achou? Aquele ciclo estava, mas só que falando assim da posição do Ed Bryan, foi colocar a Chairs Match, o Cena por último, cara, foi colocar uma Chairs Match por último. Tipo, a Leather Match é 10 vezes mais legal que a Chair Match. Chair Match é a mais paia das três e colocam ela no main event. Aí a TLC que deveria ter sido main event fica de ser main event. Porra, WWE. Tinha que colocar a Chelsea, a luta da Chelsea foi muito legal assim. Eu esperava que o Del Rio fosse arrancar o rei de algum jeito, mas só que no final o rei que mandou que o Del Rio faz cuculhas, né? E aí o Ed ganhando foi o que eu esperava, Ed ganhando. E assim, eu achei bem legal a luta, principalmente os três se juntando contra o Kane. Aí depois o Kane vinha e batia nos três. Também teve um momento legal lá fora que os três estavam batendo no Kane, aí o Del Rio foi fazer graça, o Ed e o Rey Mysterio bateram nele também, né? A luta foi muito boa. Foi a segunda melhor do pay-per-view, só abaixo da Sheamus vs Morrison. Ah, boia, você tem que comentar também, né? Ah, se deixar eu comento. Ele não, não é importante. Eu sei que não, né? Mas fazer o quê? Então, pra mim, eu achei até que essa foi a... É que foi muito foda, Sheamus vs Morrison, né? Mas eu também achei que ou essa, ou a Number One Contender foi a, foram uma da a luta do pay-per-view. Essa, até pela, pelo background, né, pela, pelas feudos e tal, aí eu acho que pelo conjunto da obra essa foi a melhor, assim, tal, mas voltando à luta, tipo, foi o que o Godoy falou, meu, a luta em si foi muito, muito legal, tipo, desculpa pelo tipo, o Ed dando um spear no Rey Mysterio, certo que foi meio boteado, né, mas tudo bem. E daí ele ganhou lá, tal, e eu não esperava. Foi uma luta também que não dava pra você esperar quem ia ganhar. Você ficava, ficou uma incógnita no meio da luta, assim, e isso é uma coisa muito agradável você ver. E você substituída por uma chairs. Eu também, tipo, tudo bem, vai por Tina, tudo bem, mas uma chairs match... Sim, sem comentários. Ah, mas mesmo assim, mano, eu não consigo entender. Olha, cara, não vai, não entra na minha cabeça que essa WWE fez essa merda. E detalhe, né? Depois até eles fazem um segmento de merda. É. Dash, Cody Rhodes. São um bicho. E Big Show fantasiado de Papai Noel. Isso aí, na minha opinião, é um segmento pra você fazer, tipo... Desculpa pelo tipo, não, brincadeira. É um segmento pra você fazer depois da segunda luta, terceira, no começo do pay-per-view. Não é pra nem não... pay-per-view, mano. É pra fazer na Raw esse segmento. Tudo bem, mas vai, já que é pra botar o Big Show pra promover o filme dele, já que ele não tá bucado pra nenhuma luta, e é pra promover o filme, tudo bem, até vale um segmento desses. Mas, pô, acho que antes do main event, não desce. E vamos agora pra uma sétima luta, né, que eu não sei se a gente vai comentar, porque eu não vou comentar nada, porque senão eu vou xingar aqui muito, aí vai ter nego falando que eu não gosto de piscina, que eu não aceito ele, que não sei o que tem, porque sempre que eu falei assim, cena fã, tanto que a gente viu um texto aí, mas deixa eu ficar quieto, né? Mas, o que vocês acharam aí? Ó, rapidinho, assim, a luta, se eu tivesse com vontade de assisti-la, teria sido boa, mas... Não desceu. Fiquei enjoado de ver a luta porque não dava pra ver depois a merda que fizeram. A luta até foi boa, mas Cena provando ser muito overrated, né? E é isso. E aí, Godoy? Ah, sim. A luta foi legal, não ficou muito no PG, mas só que assim, o Chairman já não é legal. O C já não é legal, aí Chairman com Cena ainda por cima. Aí tá. O Edward toma um puxa de meio ano, fica lá no main event, disputando título, batendo no Cena. Aí no último pay-per-view do ano, e fica uns 10 minutos apanhando do Cena e depois perde. Porra, WWE. Depois ficam falando que tá renovando a WWE. Ah, não. Caramba. Não. Pera aí. Tá renovando, tá? Tá, mas só que pra... não pode fazer isso. Se tá... Primeiro que o Cena coloca, falam que a volta dele, ele foi demitido um pay-per-view atrás. Ficou 2 semanas fora da Raw e pronto. E depois... Fora entre aspas, né? É a volta dele. E depois aí colocam ele pra jobar. Ele bate nas Nexus inteiras no backstage sozinho, que não mostrou. Depois ele chega e dá uma cadeirada na cabeça do Rick Harry. Não sei por que ele foi o único que sobrou da Nexus, né? E depois ele espanca o Barrett no ringue e pronto. Tipo... Esse daí é negócio de WrestleMania pra fazer isso. E tipo, eu fico pensando, né? Por que ele demorou tanto então pra bater nos caras? É. Ele consegue bater nos caras tipo em todos em uma hora e ele ficou mó tempão apanhando. Por quê? Porque ele tinha eles tinham kryptonita. Não. Porque quem não tá mais na Nexus? Daniel Bryan? Na Nexus falando. Ah, David Otunga? Aham. É. Com esse comentário meio que idiota, meu. Eu quero ver o que eles vão fazer com a lenda, né? É, bom. Porque demitiram um dos maiores lutadores da história, Batista. Agora o Tunga nem aparece no pay-per-view. É. Demitiu o Kali também. Não, é. A Decadence of a Legacy. Decadência do legado de David Otunga. Lamentável, só isso que eu digo. Bom, pessoal, com esses comentários aí, a gente vai finalizando este novo quadro do WC, o Fim de Papo. Gostaria de agradecer aí ao Mr. Boyaka e ao Lucas Lovdói por às 3:08 da manhã estarem acordados fazendo este novo quadro comigo. Bom, é isso. Você estragou a magia, o Buiaki tinha falado que era 15 pra 6. 15 pra 6, o Santa. Não, eu falei 15 pra 3, né, mas... Tudo bem. Falou, pessoal. Tchau, tchau.